conhece a gaita já sabe que tá acabando. Quem conhece a gaita já sabe que tá acabando. Julho, papagaio fecha o olho, cavalo para crina, vaca vai saindo e olha o cocó, cocó, cocó se acabando. Tá acabando o cocoricó, tá na hora da turma para. O Julho na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, tchau, tchau, cocoricó. Tchau, tchau, tchau, cocoricó.